preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga. Preciso que você me fale o que aconteceu. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. Oh, oh. Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. A gente ama pra valer e tem que aceitar. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu.